mais uma do DJ Pedro. Nós amaram, chora quando eu saco a solidola. Convertemos o real e agora eu só quero em dólar. Liga e implora pra colar com o bonde que é louco. Que caiu pro corre só pra obter um troco. A F eu personalizei, pintei as asas de vermelho. Pra colar com nós tem que acatar os conselhos. Pegar uma visão pra não se tornar um pentelho. Papo verdadeiro, ideia de maloqueiro. Chega respeitando os braços que chegou primeiro. Naipe de bandido, a picadilha é de vilão, vilão. Traje encomendado, feito pra ir pro bailão. Bailão nos beat, ritmado, tocado no paredão. Todo mundo fica louco e elas descem até o chão. Naipe de bandido, a picadilha é de ladrão, ladrão. Traje encomendado, feito pra ir pro bailão. Bailão nos beat, ritmado, tocado no paredão. Todo mundo fica louco e elas descem até o chão. Mais uma do DJ Pedro. Não vou nem falar mais nada. Agora eu só vou escutar. Vai dar certo. Nós amaram, chora quando eu saco a solidola. Convertemos o real e agora eu só quero em dólar. Liga e implora pra colar com o bonde que é louco. Caiu pro corre só pra obter um troco. A F eu personalizei, pintei as asas de vermelho. Pra colar com nós tem que acatar os conselhos. Pegar uma visão pra não se tornar um pentelho. Papo verdadeiro, ideia de maloqueiro. Chega respeitando os braços que chegou primeiro. De bandido, a picadilha é de vilão, vilão. Traje encomendado, feito pra ir pro bailão. Bailão nos beat, ritmado, tocado no paredão. Todo mundo fica louco e elas descem até o chão. Naipe de bandido, a picadilha é de ladrão, ladrão. Traje encomendado, feito pra ir pro bailão. Bailão nos beat, ritmado, tocado no paredão. Todo mundo fica louco e elas descem até o chão. Pô. Mais uma do DJ Pedro. Não vou nem falar mais nada. Agora eu só vou escutar. Vai dar certo. Pô. Pô. Oi, oi, Fito, gosta de acessar? Então aperte o play e escute. Alisson Zé, o mais pica do YouTube.